Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa semanal que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra, sempre com a participação do pároco de Oliveira do Hospital, o seu padre António Loureiro, e também o pároco de Pampilhosa da Serra, Orlando Henriques. Este é um programa que acontece às sextas-feiras, às 10:30 da manhã, e aos domingos, às 10. Neste programa abordamos o dia deste domingo, 6 de janeiro, o dia em que se celebra a Epifania do Senhor. Disto já nos vai falar então o seu padre Orlando Henriques, hoje presente nesta edição das Palavras de Esperança. Mas antes de mais, vamos então saudar todos os nossos ouvintes com os votos de um ótimo 2019. É assim, não é, seu padre Orlando? Seja bem-vindo à Boa Nova. Muito obrigado, é uma alegria estar convosco novamente neste novo ano. De facto, damos as boas-vindas ao novo ano e damos as boas-vindas também aos nossos ouvintes, depois de uma vez que já desde o ano passado que não nos encontrávamos aqui neste espaço das Palavras de Esperança. Por isso, certamente que queremos deixar os votos de um 2019 com muita esperança em Deus. Portanto, é isso que todos nós queremos, um ano positivo a todos os níveis. Vamos então centrar-nos neste domingo de 6 de janeiro, o dia em que se celebra a Epifania do Senhor. Quer explicar? Bom, a Epifania do Senhor, talvez este nome pareça um pouco estranho ou não, mas popularmente este dia é mais conhecido como o Dia de Reis. Em todo caso, na liturgia chama-se Epifania do Senhor. Epifania é uma palavra que vem do grego e que significa manifestação. E por isso, o que celebramos neste dia é a manifestação de Deus feito homem, a toda a humanidade. É uma festa muito universal, porque está em causa esta manifestação ser feita a todos os povos. Portanto, acontece este ano, explicar-se que o 6 de janeiro, o Dia de Reis, está a coincidir com o domingo, porque poderia não ser, mas há sempre uma data na qual se celebra esta Epifania do Senhor. A data de referência é sempre o dia 6 de janeiro. Por princípio, deve ser esse o dia em que se celebra. Por feliz coincidência, este ano, o dia 6 de janeiro, calha ao domingo, e em certas regiões, como é o caso do nosso país, em Portugal, nas regiões onde o dia 6 de janeiro é um dia de trabalho, que pode calhar a meio da semana, em dia de trabalho, esta solenidade pode ser passada para o domingo entre o dia 2 e o dia 8. É isso que fazemos todos os anos. Este ano, por feliz coincidência, estamos mesmo a celebrar no dia 6 de janeiro. Muito bem, e passamos então uma vista de olhos, a ver e sentir, a ouvir por outras palavras, aquilo que são as leituras deste domingo. Já agora, antes de irmos para as leituras, estou-me a recordar também de que este dia é um dia que é especial, e em alguns lugares é até um dia tão importante ou tão festivo ou mais do que o Natal. E, por exemplo, em Espanha, aqui tão perto, afinal de contas, em Espanha este Dia de Reis é um dia celebrado muito festivamente, e no imaginário até das crianças, as prendas, todo esse imaginário do Natal, é neste dia que se realiza. Em Espanha, quem as crianças têm como a pessoa que traz as prendas não é o Pai Natal, mas são os reis magos, indo ao encontro da liturgia e da palavra que diz que os magos trouxeram presentes ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra, pois em Espanha e para as crianças são então os reis que trazem os presentes. Acho que é muito interessante e dá um sentido até muito cristão ao Natal e a esta festa. Portanto, aí então a importância deste Dia de Reis. Por cá, então, celebra-se este dia na igreja. já nesta Epifania do Senhor, passemos então um olhar pelas leituras. Sim, então começamos pela leitura, a primeira leitura, tirada do livro de Isaías. Isaías é um profeta muito universal, fala muito sobre a universalidade da fé, ou seja, diz-nos que Deus não está só para aquele povo de Israel, mas está para todos os povos. E por isso é um profeta que antecipa bastante a vinda do Messias e essa universalidade do reino de Deus para todos os povos, todas as raças, todas as nações, todas as línguas. Isaías fala-nos sempre muito sobre isso. Naquele tempo, o único povo a conhecer o Deus vivo e verdadeiro era o povo de Israel. Todos os outros povos viviam no paganismo, adorando cada um os seus deuses, certamente com sementes de verdade lá pelo meio, mas em todo caso adoravam falsos deuses. O Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro tinha-se revelado a Israel, e Israel era então esse povo depositário da aliança e herdeiro dessa aliança. Mas Isaías já prevê que no futuro, quando vier o Messias, essa aliança se estenderá a todos os povos, nações, raças, línguas, e esta leitura fala exatamente disso. Esta primeira leitura começa por dizer: levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Certamente uma referência à chegada do Messias, à chegada de Jesus, ao seu nascimento e à sua vida entre nós. E Jerusalém como a cidade santa, onde se passaram os acontecimentos principais da nossa salvação. E a seguir diz: vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Portanto, toda a terra na escuridão, sem conhecer ainda o Deus vivo e verdadeiro. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. E agora, esta luz que está em Jerusalém, que é a própria presença do Senhor, a partir de Jerusalém começa a atrair todos os povos. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Portanto, vemos aqui já até o significado profético e místico da estrela que guia os magos. Nós não sabemos, ou melhor, o Evangelho não nos diz se os magos eram reis. Esse é um dado que vem da tradição. Mas, em todo caso, é interessante que aqui diga que as nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Portanto, é isso mesmo que se celebra neste dia e se recorda neste dia de reis. Sim, exatamente. Os magos são as primícias, ou seja, são os primeiros de fora de Israel, das nações do mundo, que chegam a Jesus. E por isso todos nós estamos representados nos magos. Todos nós que, pelo sangue, não somos israelitas, não somos descendentes de Abraão pelo sangue, estamos representados naqueles magos que também vieram do mundo pagão, vieram como os nossos antepassados o eram, até chegar cá à fé cristã. Portanto, este mundo inteiro que descobre Deus e que se volta para Jerusalém, de onde irradia esta luz, todos nós estamos ali representados. Muito bem, portanto, é esta a mensagem que procuram passar, que a Igreja procura passar neste domingo de Reis, mas há ainda outras mensagens que é possível conferir neste Sim. dia. Pronto, o Salmo responde à primeira leitura neste sentido também: virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra, é o refrão. Portanto, vai no mesmo sentido. E São Paulo também. São Paulo é interessante. Na segunda leitura, São Paulo aos Efésios, Epístola de São Paulo aos Efésios, ele fala de uma graça que recebeu, ele que era judeu e fariseu da linha dos fariseus e fiel cumpridor da lei, fiel cumpridor da lei de Moisés. Ele descobre Jesus Cristo e, por meio de uma revelação, é-lhe dado a conhecer o mistério de Cristo em favor dos Efésios, que eram da Grécia. São Paulo dedica-se sobretudo à evangelização fora de Israel, aos pagãos, aos povos gentios da Grécia, regiões da atual Turquia, chegou a Roma, pensou mesmo virem à Península Ibérica, ao que parece nunca se concretizou essa viagem. Mas São Paulo fala dessa sua missão, tal como São Pedro estava mais destinado à evangelização dos judeus, São Paulo mais destinado à evangelização dos gentios, e conclui: nas gerações passadas ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, aquilo que agora no Novo Testamento nós estamos a viver é muito mais amplo, muito mais abrangente do que foi nos tempos antigos. Aquilo que foi revelado é isto: os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, é sempre esta procura pela evangelização, pela transmissão desta palavra de Deus e pelo facto de Jesus Cristo estar entre nós. Sim, a evangelização é a consequência necessária mesmo disso, ir pelos povos, ir pelas nações, ir mesmo ao nosso lado. Nós falarmos de povos, não é preciso irmos para o estrangeiro, porque até às vezes... Até na atualidade, não é? Sim, e o estrangeiro está ao nosso lado, porque os nossos vizinhos, as pessoas com quem nos cruzamos todos os dias, às vezes o desconhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, porque às vezes há imagens erradas de Deus, imagens erradas da Igreja, e às vezes as pessoas estão à beira desta fonte, mas não conhecem, nunca ninguém lhes mostrou, e por isso esta evangelização dos povos está aqui e está connosco, que é uma missão que nós temos, mesmo ao nosso lado. Portanto, e é isso que a Igreja procura fazer, e agora mais ainda neste dia 6 de janeiro, neste dia de Reis. Há ainda outras mensagens que é possível interpretar, Sr. Padre? Sim, temos todo o relato da visita dos magos ao presépio, portanto, na leitura do Evangelho, em que eles, guiados pela estrela, chegam ao palácio do rei Herodes. O rei Herodes que, como sabemos e até pela história, estamos a falar do Herodes pai e não do Herodes filho, que havia de ser aquele com quem Jesus se cruzou no momento da sua paixão. Este Herodes mais velho, Herodes o Grande, era um homem inteligente, genial mesmo, mas verdadeiramente com muitos problemas, e um homem violento, sanguinário, e que procurava manter o poder a todo o custo, inclusivamente matando e não se poupando a meios. Os magos vão ter com o rei Herodes, pensando que o rei, a cuja estrela tinham visto no Oriente, estaria ali no palácio em Jerusalém, e é Herodes que manda perguntar aos sacerdotes e aos escribas onde é que devia nascer o Messias, uma vez que ficou tudo confuso, porque não tinha nascido nenhum novo rei, pelo menos que se soubesse, não é? Ficou tudo baralhado em Jerusalém, a começar por Herodes, que começou logo a ver quem é que estava aí a nascer e a ser considerado rei, para lhe usurpar a ele o poder. Os escribas e sacerdotes, versados nas coisas da Escritura, vão buscar uma profecia do profeta Miqueias, onde se revela que o Messias nasceria certamente em Belém, que era a cidade do rei David, e nasceria da descendência de David, e nasceria em Belém. E com base nisso, então, Herodes manda os magos a Belém para irem adorar o menino. Assim eles dizem: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Viemos adorá-lo. E então Herodes manda-os a Belém, e de lá então adorá-lo, e depois vinde informar-me sobre tudo para que também eu vá adorá-lo. Mas sabemos que o objetivo não seria esse, não é? E chegam, oferecem ao menino ouro, incenso e mirra. Estes três presentes têm um significado místico. Ouro, porque simboliza a realeza de Cristo como rei. Incenso é o que se costuma queimar nas celebrações litúrgicas, e portanto indica a divindade de Jesus. Jesus como rei, ouro; como verdadeiro Deus, incenso, e como verdadeiro homem, simbolizado pela mirra que era usada nos embalsamamentos dos cadáveres. Mas, pelo que percebo, através de um olhar também para esta leitura, os reis acabaram por não regressar à presença do rei. Exatamente, e aí está também outro significado místico que devemos reter como mensagem neste dia da Epifania. Avisados em sonhos, diz São Lucas, o evangelista deste dia, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Diz-nos São Mateus e não São Lucas, enganei-me, é o evangelista que nos conta tudo isto. Regressaram por outro caminho. Este regressar por outro caminho não é só o sentido prático, utilitário, de voltar por outro caminho, porque sabiam da armadilha que era ir por Herodes. Mas significa também que voltaram diferentes. Voltaram por outro caminho. A leitura mística deste versículo é esta, é que nós também precisamos de voltar por outro caminho. Ao visitarmos o menino no presépio, ao celebrarmos o Natal, ao contemplarmos este mistério do nascimento de Jesus, também devemos voltar à nossa terra, ou seja, às nossas vidas, por outro caminho, de uma forma diferente, convertidos no fundo. Muito bem, Sr. Padre Orlando, muito obrigada então por esta interpretação às leituras deste domingo, 6 de janeiro, Dia de Reis. São mensagens bonitas que importa a todos reter, numa altura em que estamos, podemos dizer, ainda nesta quadra natalícia, normalmente que se estende até precisamente ao dia 6 de janeiro, o Dia de Reis. Na verdade, mais ainda. Ainda temos tempo de Natal até ao batismo do Senhor, ou seja, no domingo seguinte, este ano a 13 de janeiro, ainda será tempo de Natal até essa altura, embora aí já não estejamos propriamente a contemplar o menino no presépio, mas de qualquer forma contemplamos toda esta infância de Jesus, oculta em Nazaré, na família, sendo submisso aos pais, como nos diz a leitura também do domingo passado, da Sagrada Família. Todo esse mistério da infância de Jesus é contemplar, no fundo, a forma como Deus se faz homem e como Deus feito homem se manifesta a todo mundo. Aliás, esta festa da Epifania, para além da visita dos magos ao presépio, tem também uma referência já ao batismo do Senhor e até às bodas de Caná, em que Jesus converte a água em vinho. Porque estes três acontecimentos representam isso. É Deus feito homem, isso estava à vista, que ele era homem, mas a mostrar, a manifestar a sua divindade, a sua natureza divina também, a manifestar-se ao mundo para que o mundo creia. Muito bem. Sr. Padre Orlando Henrique, estamos quase a terminar estas palavras de esperança relativas então a este domingo 6 de janeiro. Falamos então com o pároco de Pampilhosa da Serra, o jovem sacerdote Orlando Henriques. Já temos falado sobre este assunto, mas nunca neste programa das palavras de esperança, que é acerca do jornal O Amigo do Povo, de que o Sr. Padre é diretor há pelo menos, julgo que, 2 anos. Sim. Só muito sumariamente, o que é este Amigo do Povo? Certamente quem nos escuta também terá acesso a esta publicação. Sim, nas paróquias o jornal está muito divulgado. É um jornal centenário. Começou 5 de novembro de 1916. Um tempo difícil para a Igreja, o tempo da Primeira República, um tempo de alguma perseguição e também um tempo em que muita imprensa divulgava mesmo calúnias para descredibilizar a Igreja. No fundo, como hoje também acaba por acontecer tantas vezes, o Amigo do Povo, como outros jornais que apareceram nessa altura, pretenderam precisamente e continuam a pretender de facto levar a mensagem, a levar a palavra de Deus em cada domingo às paróquias. Portanto, este jornal tem periodicidade semanal. Sim, é semanal, continua a ser semanal. Portanto, e certamente abordará também o tema no seu interior, as próprias leituras, as mensagens mensagens. Sim, as leituras são sempre qualquer coisa que aparece sempre. Aliás, há muitas paróquias onde as pessoas mesmo acompanham as leituras da missa pelo jornal. Pelo jornal. Sim, é verdade. É possível que as pessoas se façam assinantes? Como é que podem fazer para ter acesso a este amigo? Normalmente existe a figura do coletor. O coletor é aquele que recebe o molho dos jornais e que depois os distribui às pessoas, normalmente ou na igreja ou porta a porta, depende, há lugares, conforme os lugares. Os coletores são de facto muito importantes e sempre foram, e é o que permite ainda hoje o jornal ter muitos assinantes. A assinatura anualmente custa, se for por coletor, por distribuidor, 5€ por ano. Se a pessoa quiser receber individualmente pelo correio em casa, nesse caso são 13€, e no fundo este sistema dos coletores é no fundo também a consciência de colaborar com a boa imprensa. Sempre foi visto este trabalho dos coletores como sendo uma maneira de eu, como coletor, ajudar a divulgar a palavra de Deus e a doutrina da Igreja desta forma, e portanto é uma forma de ser missionário também. É um jornal num estilo muito popular, como o próprio nome indica, pretende usar sempre uma linguagem simples, acessível a todos. O jornal é pequenino, são 4 páginas, não é bem A4, mas é quase 4 páginas. Contam sempre com as leituras, temas da atualidade, notícias da Igreja, na Diocese de Coimbra, notícias de todo o mundo, e também o célebre diálogo do tio Ambrósio e do Carlos do Cabeço, que são dois personagens que são fictícios, mas têm uma vida que quase que é como se fossem reais, que conversam sobre temas da atualidade, então, por vezes com humor. Desafio desde já que num próximo programa com o seu padre Orlando possamos aqui também ler, talvez na rádio, essa conversa entre essas duas personagens. Fica já o desafio lançado. Está bem, pode ser, é uma ideia. Vamos então. Muito bem, por agora damos como terminadas estas palavras de esperança relativas a este domingo, dia 6 de janeiro. E como também é hábito neste programa, despedimos-nos sempre com uma sugestão musical. Seu Padre Orlando Henriques, qual é que é então a sua oferta no que toca ao tema musical? Vamos então escutar um hino da Liturgia das Horas do Tempo do Natal. Exultemos de alegria, adoremos o Senhor, um hino que começa por "Ó admirável noite em que nasceu". Neste caso com música do Padre Manuel Luís, é um dos hinos que se cantam no tempo de Natal e aqui interpretado pelo coro do Seminário dos Olivais. Ficamos então com este tema. A todos muito obrigada pela atenção. Seu Padre Orlando Henriques, até ao próximo programa. No seio de Maria o Redentor, a humildade em extrema apareceu, quem do celeste Pai é resplendor. Exultemos de alegria, adoremos. Adoremos o Senhor.